Capítulo 2. Havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Certo dia, Rute, a moabita, disse a Noemi: "Deixe-me ir ao campo ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem." Noemi respondeu: "Está bem, minha filha, pode ir." Rute saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro, Elimeleque. Enquanto Rute estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. "O Senhor esteja com vocês." "O Senhor o abençoe", responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou a seu capataz: "Quem é aquela moça? A quem ela pertence?" O capataz respondeu: "É a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo." Boaz foi até Rute e disse: "Ouça, minha filha. Quando for colher espigas, fique conosco. Não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe em que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a tratarem mal. E quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço." Rute se curvou diante dele com o rosto no chão e disse: "O que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira." "Eu sei", respondeu Boaz. "Mas também sei de tudo que você fez por sua sogra, desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez." Ela respondeu: "Espero que eu continue a receber sua bondade, meu senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas." Na hora da refeição, Boaz lhe disse: "Venha cá e sirva-se de comida. Também pode molhar o pão no vinagre." Rute sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Quando Rute voltou ao trabalho, Boaz ordenou a seus servos: "Permitam que ela colha espigas entre os feixes e não incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-nas cair para que ela recolha. Não a atrapalhem." Assim Rute colheu cevada o dia todo e à tarde, quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro. Carregou tudo para a cidade e mostrou à sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da refeição. "Onde você colheu todo esse cereal?" perguntou Noemi. "Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem a ajudou." Então Rute contou à sogra com quem havia trabalhado: "O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz." "O Senhor o abençoe", disse Noemi à nora. "O Senhor não deixou de lado sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um de nossos parentes mais próximos, o resgatador de nossa família." Rute, a moabita, acrescentou: "Boaz disse que devo voltar e trabalhar com seus ceifeiros até que terminem toda a colheita." "Muito bom", exclamou Noemi. "Faça o que lhe disse, minha filha. Fique com as servas dele até o final da colheita. Em outros campos poderiam maltratá-la." Assim Rute trabalhou com as servas nos campos de Boaz e recolheu espigas com elas até o final das colheitas da cevada e do trigo. Nesse tempo, ficou morando com sua sogra.